esta vida concilia o passado, o presente e o futuro que se aproxima e equilibra o pensamento. Para o momento, se for preciso, assumo o compromisso, é real. Contigo no juízo, as ações que tomas envolve a tua liberdade onde redomas, tu resomas. Não há sombras que disfarcem, mas romas. Medita, viaja, abstrai-te até que haja novo fogo, nova chama. Enche o peito e proclama: ama quem te ama, acredita que nunca terás na lama. A tua liberdade é a tua mentalidade. Manipula, molda sem censura e em suma, uma nova figura surgirá. E até lá guardaremos o que ela nos proporcionará. Sentados no cimo deste monte, deslumbrando o pôr do sol no horizonte, bebendo desta fonte cristalina. Autoestima vem ao de cima, fazemos parte deste clima. Não temos nada a perder, não existe nada a temer. Se o limite é o nosso querer, vamos embora para vencer. Renascer contra relógio, coração está a bater. Vagabundo com prazer, mundo fora é a minha forma de viver. 25 pesou no corpo, sem relógio nem acessórios ao pescoço. Tentativo e curioso, sentimento mais profundo que um poço. Energia de um colosso, força cria a magia de um esboço. Mais um esforço, uma força bem voraz, semeia o fruto que verás. Em traços preliminares, toda a estrutura vem de trás. Vais para este mundo bem mordaz, corre para a forca a todo lugar. Só para te saciares, eu tenho a consciência limpa. Toda a merda passo por cima, não vacilo, tomo o clima. Autoestima em cada linha, tempo e espaço de cada rima. Eu tento e faço, sigo na minha, na descontra. O futuro não me amedronta, só me segue. E já não volto, já não me ouvo com a montra. Até partir, faço música para curtir, ouvir e refletir, e tudo que vem a seguir. Eu não desejo sem mentir. Não temos nada a perder, não existe nada a temer. Se o limite é o nosso querer, vamos embora para vencer. Renascer contra relógio, coração está a bater. Vagabundo com prazer, mundo fora é a minha forma de viver. Não temos nada a perder, não existe nada a temer. Se o limite é o nosso querer, vamos embora para vencer. Renascer contra relógio, coração está a bater. Vagabundo com prazer, mundo fora é a minha forma de viver.